favela para o crime, neguinho. Do crime pro presídio, não convertido velho homem pra glória do maligno. Um olhar promíscuo, jogador, jogando uma bola no interior do campo. Várias viagens, uma mente, consequentemente, talvez um dia possa ser que ele entende que a vida louca não é caminho, sangue bom. Só Jesus pra salvar essa nação e a cauterização que o adversário coloca aí. Sem esquema, só o Deus da glória. E o proveito do dinheiro, troca, receptação, influi o homem, a humanidade é toda essa nação. Ó, veja só, ó que B.O. A raça humana sempre se corrompe com o pó. Todos pecaram e carecem da glória. Sodoma e Gomorra deve ser o exemplo da vitória. Levanta e anda, aceite a Cristo, não bambeia, não desanda. Afeganistão, Israel destruído, cercado por influências do maligno. As notícias do evangelho, grande amigo, o mundo te pega, te tragando peso vivo. Ó, veja só, ó que B.O. Quem é bamba, não bambeia, tá melhor aí, sem se corromper com o cheiro do odor. Esse é o caminho, só Deus demorou. Só Deus demorou até o juízo. O juízo voltou pregando o cristianismo. O bamba tá na igreja, uma meia está no mundo. Discerna o teu caminho para ter um bom futuro. As drogas me levaram para o fundo de um porão, com potestades, principados e uma pá de ladrão. Demorou, true, tá tudo no seu nome. Está passando as horas, não pague de super-homem. Cola aqui na grade que a ideia é de mil grau. 66 calibres, não lavagem cerebral. Quem dera fosse frio, quem dera fosse quente. Escolha o seu caminho, opinião de crente. O bagulho vai endoidar quando Cristo chegar. Se arrepende, se converte, é melhor facilitar. O juízo final é usado por Deus, mas a fascinação e encantamento aí te deixa como ateu. Nova era, espiritismo, numerologia, cego entendimento, truta e vira hipocrisia. Pode falar que Jesus Cristo não existe, pode falar que a rainha é a virgem. Eu tenho uma palavra embutida no meu coração, e o seu joelho vai dobrar, sangue bom. Ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Pensamentos de um cristão atualmente não me aflige. Raciocinei e até te vi. Vou orar por você pra que no céu possa subir. Desse jeito eu vou sempre orar por você. Sabe pra quê, neguinho? Pra que no céu possa subir. Quem é bamba não bambeia? Quem é bamba não bambeia? Quem é bamba não bambeia? Viva com Deus e bambeia. Então viva com Deus, se envolve e não falha.